Bora, bora, bora, bora! Gil, toda essa cagada tá sendo gravada aí ao vivo, hein? Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. Que o quê? De me declarar pra você, te amar. Marquinho do Palio rebaixado! Céu, pressão, Cris. Toca mais uma, Cris, mais uma, hein? Te amo, te amo. Eu sei que um dia a gente pode se perder. Olha a GDS. Mas não vai ser. Alaô, meu irmão. Depender de mim. Olha o Charlie aí, ó. Pra nunca... As meninas GDS. Aí, tá aí. Alô, Gabi. Gabi, não chega. Aqui com o Rodrigo, Gabi. Raiz Stance, Stance. Baixinha, eu te amo. Que o quê? Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Bora mais um! Yuri GDS. Cris, após essa pressão, maninho. Yuri GDS, Mauro! Cadê o Yuri? Cadê o Yuri, hein? Júnior tá cerrando o Yuri lá, o Júnior, hein? Está escrito em meu olhar. Eu te amo. Toda vez que eu estou frente a frente com você, é um sonho. E os DJs, hein? DJs e Dilson e de El Salvi. De frente pra galera, o ciclone, o furacão do som. A culpa toda vai ser dele. Sonho, furacão do som. O Ronald gosta aí. Obrigado, Ronald. Preciso te amar, quero te encontrar. Ciclone tocando pra gente dançar. Olha, a Railene Perversa e também a Raíssa Maia tá com a gente aí, brigadão. Valeu, Railene, valeu, Raíssa. A vida por ti vem e toca em mim. Ciclone, eu te amo, eu preciso de ti. Juninho também tá aí com a gente. A galera que manda o zap, agora que eu tô vendo, meu irmão. Darlene. Não consigo disfarçar, está escrito em meu olho. Olha, a Jennifer, a Carol e também a Rayane. Obrigado, valeu. Quero mais. Wander, vou começar a te mandar as fotos aí, maninho. DJ Mauro. DJ Mauro. DJ Mauro. Olá, família blindada. Olá, família blindada. Tudo que vocês esperavam, tudo que vocês esperavam, chegou. Mauro. Aqui do ponto. Mauro. Som. Som. Ei. Mauro Som 3D. Meu blindado. Tudo que há de mais moderno em áudio e vídeo está diante de você. O show começa agora. Aí olha o troco do Black na voz, na voz, na voz, na voz. Bora, Porto! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Gente, agora que eu tô vendo as fotos, mandando pro telão. Aí, Vander! Olha o zap aí, maninho. Black na voz, na voz, na voz, na voz. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. Então, você chuta o bar. mete o louco. Cê é dia de baile. Gaiola o truco. Tu vem ficar. É proibido se envolver com sentimento. Então vai. Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida. Tá com a boca o putaria e vem que te avide. Vai. Desce, desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida. Tá com a boca o putaria e vem que te avide. Então vai. Porque eu quero putaria. E aí? Lá começa de noite. Oi. E só termina de dia. Colômbia, baile da Colômbia. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Baile da Colômbia. Rapaz, a Cíntia e a Cássia, galera que está aqui ao lado do som, já por aqui. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Cássia. Tô fazendo striptease, hoje eu quero que se foda. Arrebenta essa xereca no meu pau, garota. Me fudendo com força, me sentando com força. Me travando com força, me mexendo com força. Me fudendo com força, me sentando com força. Me travando com força, me mexendo com força. Rapaz, a minha galera do Águia Blindado de Coraci, eles estão aqui! Colômbia, Colômbia, Colômbia, Colômbia, Colômbia, Colômbia, Colômbia, Colômbia. Eu vou pro baile da Colômbia. Por quê? Porque eu quero putaria. Lá começa de noite. Oi. E só termina de na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. A nossa GDS respeita. Eles vão ser campeão. Bota tudo. GDS, valeu! Pau na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Tô fazendo striptease, hoje eu quero que se foda. Rapaz, isso é muita hora, velho. Começa a putaria come, que esculacha na putaria. E que se foda a concorrência, que aqui é buga, porra. Vai. Só exclusiva, né, pô? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Chamando probleminha aqui, nós resolve gatinho. Ei, Lurian, olha a Carol Patrô aí com a gente, filho. Valeu, Carol, estamos juntos. A festinha, DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Quando mandar, você desce na via, desce na via, desce na via, desce na via, desce na via, desce na via, desce na via, desce na via, desce na via. Mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Puta, voltei pras putas. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com a cachorra. Voltei pras putas. Voltei pras putas. Essa vida de solteiro. Cadê a Kellen? Cadê a Kellen? Cadê ela? Ela me mandou. Kellen Monteiro, 3 dias com a gente. Valeu, Kellen. Voltei, vou nem falar nada. Já filho da pedreira, também os 3 dias, mano. A Carol se ataca, a Jota e a Jojo tá boca. 20 mil cruzeiros pra gastar. Mais amor, menos recalque. Sai do pé, morre pra lá. 7 com 7 é 14. Mais 7 é 21 da leste. Mandou pro recalque. De segunda, sexta, esporro da... Rapaz! Mas a base de domingo eu solto o pico. O nosso empresário Eder, do Uber. E também o Gustavo Barbosa, a galera que está aqui com a gente. Valeu! Bate a onda, botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E aí, uma bala vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, portinho. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Segura! Sabotei o copo desse otário. Eu que sabotei o copo desse otário. Tomei o dinheiro dele e bloqueei o seu contato. Tomei o Bota pra liberar que aqui a música toca direito, vai lá. Que vamos até 6 horas da manhã, até o sol raiar. Que isso, WM? Eita! Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round? Vai ser os dois rounds com ela. As poca virou produtora. Para aí! Chama! Vai! Ah, o okay. que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá. Vai dançando, vai socando com o bagulho é esse. Vai lá, vai lá. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Se prepara, fia. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, é daí. Você manda GDS, hein, pro Galiba, GDS. Vai começar o combate. Soca com o bagulho, ficou naquele jeito. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. E o microfone do Silvio Santos. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te pedacinho de rolê? Diferente, diferente. Não dá um tempo de compromisso. Então vem curtir a vida de solteira comigo. E aí, aí? Não, não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que hoje toda nossa MVN também tá por aqui. Bora, PDB! Que é capaz, então. Você chuta um balde, nós mete o louco. Pega de vários. E aí, olha o tronco. Não vem ficar comigo só. Faz diferença, maninho! Agora, agora, agora! Se envolver com sentimento, então vem. Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Sem essa de troca amor por putaria e vem curtir a vida. Então vem, desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Sem essa de ficar dividida. Troca amor por putaria e vem curtir a vida. Também aqui do Lindo Águia, a belezinha da Anne, bora se ajudar! Quebra de meu parceiro Timico, toda a comitiva lá do blindado de Coraci, obrigado, viu, garoto, tamo junto, pra cima! As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que pouco grave na quebrada, o balão já tá aceso. Tirou meu ar, fiquei sem chão. E aí, aquece tudo! Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Isso é o gigante, o boyzinho. Fica no talentinho, fica no talentinho. Piquinho, tio, tio, tio, tio, tio, tio. Maninho, vamos arrebentando, vamos tocando. Vamos se divertindo. Tem muita coisa boa ainda pra rolar. Ainda tem muito tempo. É até às 6 da manhã, família. Mais tarde é feriado, ninguém trabalha mesmo, é rock doido. Mas eu sei que eles gostam disso aqui no Rio. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bota pra doidar, Cris, bota pra doidar. Bota pra doidar, bandido, bota pra doidar. Bota lá em doidar. Acelera. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Vem no caqueado, vem no caqueado. Vem no caqueado, vem no caqueado, vem. Quando o Chris tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Chris tá tocando, olha o que a galera fala. Bota pra cima, Cris, bota pra doidar. Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai, vai.

atenção. Estourei logo o Xandão, Red Label tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? É Mauro Som, o Águia da Pedreira. Se liga na estrutura, DJ Mauro é que comanda o show. Sobe na nave, roubinho bem suave, vem com nós curtir o baile. Gil e Cris já estão aqui. Start it now and bring this motherfucker down. Apagado o seguinte: quem é que já pegou um chifre aí? Bota a mãozinha pra cima. Só quem já pegou um chifre, só quem já pegou um chifre. Aquele teu amigo aí que não esquece a ex também. E aí? Qual a parada? Vai, vai, vai. Meu diretor, meu presidente, meu amigo particular, Alan GDS! Mama, não quero boate, mama, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. É do baile do mago que ela gosta, filha. Entra assim, sai molhar, entra assim, lalalala. Entra assim, sai molhar, é nesse vai e vem. Vai, vai, vai! Sai molhar, joga de degrinho. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Cadê o Gil? Meu parceiro Alice Salles, seu amigo ali. Tá o timbigo, tá toda a comitiva do blindado lá de Guaraci, tamo junto. Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia pra você. E o Bangu, e o Bangu? Mondadas não iam dar. Agora vejam só, como esse mundo gira. Faz tempo. Isso não contou, não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Gente, sexta-feira, a gente tá lá pelo Barracão do Eliseu, no Halloween da família, sexta-feira. Sábado, vamos até a Toca da Cerveja, o baile da Bonitinha. Domingo é Portinho, rock doido, todo domingo. Vai, vai, vai, vai, vai liberando. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. O bagulho é bagulho louco, bagulho louco. Bora PDB, bora PDB. Toda minha gelo e sexo subir por aqui. Tá do ladinho, do ladinho. Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. E aí, meu parceiro Renan, momento, também daqui do ladinho com a gente, é o megalodon, é o Matheus Avelar, é o Ellison. No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal, o indomável, agora e vai curtir o bagulho. Então? Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Os meus replays também por ali, vem na retaguarda do Águia. Bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco. Louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. Vira, daquele jeito. Louco, louco. É DJ Melly. DJ Melly na produção, MC Dourado na... Mas ela quer o seu vovento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ali deu um assalto pico, ali deu um assalto foco. Avalioso que ouro, avalioso que nota nossa. Duas paixões me dividem. Dinheiro, outro é puro amor. Você vai fazer? Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Tá meio grau, tá meio grau. Tá como? Tá meio grau. Tá como? Tá meio tá grau. Como? Grau, grau, grau, grau, grau, grau. É muita pressão, neguinho. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. O Frajola tá meio grau. E aí, Redo de BBB? Ah, moleque! Tu, tá de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. Vi uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. E aí, Rodriguinho? Disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós. Se tem um passado, canta aí, canta aí. Canta aí! De... Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agindo. Meu parceiro Magajó também tá ali, fala Magajó! Todo mundo tem um passado. Tamo junto, viu, moleque? Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Esse é o Vlad, pá. A mulher. Olha o coração. E aí? Não consigo esquecer. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dói demais, dói demais. E Degris também tá com a gente aqui, ó. O meu parceiro Dra, o Rodrigo, o parceiro Pit, o Cobra e a equipe rolo compressor. Fazendo sai, rolo. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Eles que também estavam com a gente sexta-feira, lá na sede do Maguari. Lá em Garoci. E doidando tudo, tava bem doadinho. Pega, vai com a blindada aí. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Vibe. Olha a mordida. Super Hot Vibe. Ai, ai, ai, ai. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Vibe. Super Hot Vibe. Vai! Ela quer o seu. O meu parceiro Furacão também tá lá. E o meu parceiro Lucas. Fala, Lucas! Libera a batida, tá? Meu parceiro Miguel, lá da mercearia do Miguel também tá aí. Tá doidando! Cheguei! E aí? Oi, cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Coisas da vida. Idiota. O que ela é? Idiota. Que idiota. É? Idiota. E aí? Idiota. Vai, tamo vai, junto vai, pra vai, caralho. Quer sentar na minha pirata? Quer sentar na minha pirata? Quer sentar na minha pirata? Quer sentar na minha pirata? Quer sentar na minha pirata? Tamo chifre pra caralho. Quer sentar na minha pirata? Tamo chifre pra caralho. Quer sentar na minha pirata? Ritmo usado, Loracho, pra toque. Sempre trajado. GBS do ladinho. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, mais pra frente, pica o filho da corrente. Eu já aviso quando ela olha. Vamos, conta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem. Parabéns também, Karina Corrêa, tá aniversariando hoje. Parabéns, muita saúde, muitos anos de vida. E claro, muito mal no sono esse coração, viu, mãe? Deus, e de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e também não. Lembra a gente no começo. A minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Marcelo Paulinho de Tsunami também tá no berço, parabéns Paulinho. Diz que eu deixo volta a ser como era antes. Que eu deixo solteira, vai. Quem não tem hora pra chegar em casa, vai assim com a gente, meu irmão. Yeah. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo. E toma assim, vai. Vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e... Cadê o GDS? Cadê o GDS? Cadê ele? Vê que o Livinho vai te olhar. Charlie, Nayane. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Falou, perversa chave, vocês também pode, com a gente, obrigado por todo o carinho. Abração, beijão. Eu tô vidrada em você. Agora a Lelezinha, quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver. Alô, Frajola. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Pegando fogo, fogo do puteiro. E tá pegando fogo, fogo do puteiro. O puteiro é agora. Que agora nós é bombeiro. Chama o Kug e o Pierre. Que agora nós é bombeiro. Chama o Kug e o Pierre. Eu vou chamar o blindado. Virei bombeiro, apago o fogo das defesas. Virei bombeiro, apago o fogo das defesas. Lucas Brito. Minha profissão é. Não, aí não, ainda. Minha profissão é salvar a vida de buceta. Minha profissão é só... Produtor do Mega Real, isso aqui é... Tá todo mundo com a gente, obrigado, meu irmão! Fica tranquilinha que eu vou sacar da banqueira. Vou apagar seu fogo. Falou, Rodrigo, GDK, abração pra você com todo carinho. Tá aqui com a gente, bora, Cris! É emergência? É emergência? É emergência, toda vez que tá com fogo, na pica você senta. É emergência? É emergência? É emergência? É emergência, toda vez que tá com fogo, na pica você senta. Bora, Ripley! Toda vez que tá com fogo, na pica você senta. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, vem. Pode chamar que ela vem. E chama, vó! Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu não sei. Eu não de sei. Quem é essa festa? Chamei o DJ Gugas e invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Falou, Juninho! Varai xereca. Varai xereca. E o Ramon? E o Ramon? Xereca. Varai xereca. Varai xereca. Chefinha! E comemos varai xereca. Cheguei, Júnior Xereca. Chegou, chegou. Toma! Meu irmão, chegou, o bagulho tá doido, mano. O bagulho tá doido. Pode doidar, pra doidar, pra doidar. Bora, meu irmão, Juninho! Só lembrando que sexta-feira tem Eliseu. Sexta-feira tem Eliseu. E tá todo mundo convidado ao nosso baile. Sexta-feira tem Eliseu. E eu quero ver cada um de vocês com a gente, meu irmão. O que tá fazendo aqui, Júnior? Olha o Júnior aqui, ó. Bora começar a putaria! Pra começar a putaria agora, meu irmão! Toma voz! A Rafaela tá na área! Idiota! Idiota! Idiota! Eu vou chamar a perversa chefe, meu irmão! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio! É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio! A IG é a piloto e a Marielle é a copiloto! Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. A Ingrid é o piloto e a Marielle é o copiloto. Tu vai dar pra um? Teu! Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis... Quem que tá solteira? Quem tá solteira, vai? Cê tá no céu, qual que vai ser? Quem que tá solteira? Qual que vai ser? Quem tá solteira? Qual que vai ser? Pra descer? Qual que vai ser? No Rio? No céu, qual que vai ser? No 3? No 2? No... Quem tá solteira, vai? Pois, as da vida... Endoido! Ela tá de brincadeira com a minha cara. O que, que ela é? Idiota. Ela é? Idiota. Idiota. Toma o chifre pra cá. Toma! Vai sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Toma o chifre pra caralho. Valor blindado! Transava todo dia. Tu se fudeu agora. Tô sabendo que você estava aqui no setor, hein? E quer ser minha amiga? Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai! 3, dois, um, três, dois, um, três, dois, um, agora! Falou, GDS! A GDS da área! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, do DK tá mandando. Alô, Ronaldinho. Jogando, loirinha, jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena, jogando, loirinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena, jogando, loirinha. E toma, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Simples e objetivo. E assim, ó. Quando for beijar alguém. Não, tem que ser mais alto, mais alto. Tem que ser mais alto, vai. Quando for beijar alguém. Mais alto, vai. Antes de amar. Cristo. Meu bem. Cristo vai te matar, Cris. Esse amor em mim. Eu acho que não. Se for pra falar de amor, todo mundo vai cantar pra se falar de amor. Todo mundo vai. Agora. Pra se falar de amor. Tem o quê? O quê? Se você viver o amor. E posso falar. Vou baixar pra todo mundo cantar, canta pra mim, vai. Rapaz, o nosso Yuri GDS, cadê ele? Aí, Yuri! Tá bonito demais, meu irmão. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Chupado, como é? Aragão. Pra se falar de amor. Tem que quem? Seca a balde. Eu já vivi o amor. E posso falar. Um abraço também, meu parceiro TH. Tudo que eu quero. Lá na Matinha. Obrigado, meu irmão. Tamo junto e misturado, cê. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você. Aquele desgraçado. Mentiu, me usou e não quer mais. Na banha, na banha. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei outro amor. Apagada, patrão. Vou encontrar. Mato. Outro amor. E aí? Mesclado, né, amor? Pensa que eu não reparei que você passou em claro a madrugada inteira. Quase nem te reconheço, revirando do avesso a minha carteira. Ai, papai, eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim. Eu amei. Eu amei. E aí, não vai chorar? Sei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. assim que eu tô vivendo hoje em dia. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago. Ofereci essa música pra minha filha, Julinha, ela ama essa música, perturba. Fechar, aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda. Rapaz, eu acho que o Frajola tá com trauma de ontem. Antes no meu coração, já era, já era. Bem os 50 beberos que dele lá. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. Já! É o amor. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Amigo, deixa tudo vermelhinho aí. De uma só errada. Cadê o copo que eu te dei, mano? Cadê o copo? Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E um minuto só. Alô, Rodrigo. Perdi você. Alô, Rodrigo, dormiu, Rodrigo? Conhece alguém que jogou fora um diamante?